ainda vazio, o Chiquinho no comando, até Bismarck virando na minha direita para Boiadeiro, e agora procurou, abriu na ponta direita para Luiz Carlos, procurou, cruzou pelo alto, tentou pegar, cabeçada, entrou! Gol! Dourado, camisa 7, aos 5 do segundo tempo, Marcão da Gama 1, São Paulo 0.